mais de chave, né? Deixa eu ver se tá gravando. Eu quero que isso entre. Tá gravando. Aê. Jogos, preciso de jogos. Jogos, serve qualquer jogo. Jogos, eu gosto de jogos. Quando eu era pequeno e não tinha detonado, eu assistia ao Cristiano Qualda fazendo debulhado. E todos os macetes e manhas que aprendi foi na Ação Games e Super Game Power que eu li. E até hoje eu gosto de jogar, e ainda falta tanto jogo pra zerar. Gosto de jogos e de diversão. Jogos e diversão. Todas aquelas tardes das quais me lembro bem, zerando Sonic e morrendo jogando Mega Man. E as locadoras que um dia eu frequentei viraram igrejas evangélicas ou boates gays. E até hoje eu gosto de jogar, e ainda falta tanto jogo pra zerar. Gosto de jogos e de diversão. Jogos e diversão. Quando eu era pequeno e não tinha detonado, eu assistia ao Cristiano Qualda fazendo debulhado. E todos os macetes e golpes que aprendi, soltar Hadouken com o Ken e o chute da Chun-Li. E até hoje eu gosto de jogar, e ainda falta tanto jogo pra zerar. Gosto de jogos e de diversão. Jogos e diversão. Começando a sua 266ª edição. 60ª. Não, para girarmos mais uma vez o nosso globo de luz de combate. Tchum, tchum, tchum. Disco Ninja. Ninja Ninja. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja e Ninja inimigo. E aqui com a gente hoje, eu não lembro o que eu falo mais. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Eu só sei falar no automático. Só sei falar no automático, né, Moisés? Tu consegue, né? Fala aquilo que você sabe. Desenha aquilo que você sabe. O arco-íris. Fala arco-íris. Você não pode falar. E o Daigo? Eu sou ninja também. Deve ser. Eu assisti muito American Ninja, eu prometo sou ninja. E é isso aí, nessa semana nós vamos girar o globo de luz do combate sob o tema Mesa de RPG. Quais são os melhores temas para os melhores momentos, para as melhores cenas e os melhores jogos? Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Mandem Ximenes, seus viados. Seus cadelos. Cadelos, 260 é o número do programa de hoje, onde teremos esta belíssima leitura de e-mails. Eu fiz tudo ao contrário hoje, porque foda-se você e foda-se o que você quer ouvir. Pois aqui, nós apenas temos e-mails. Você quer um programa, você pula pra próxima parte. Aqui ao meu lado está o senhor da eternidade. Cara, só faz sentido ter uma ordem se tem uma ordem. Como não tem uma ordem, você não precisa respeitar a ordem, já que ela não existe. Exatamente, um padrão só é um padrão até não ser. E a primeira vítima de hoje é o Silver. Olá, senhores. Silver aqui depois de muito tempo. Vim falar um pouco do que foi mencionado no cast Resident Evil 7. Muito tempo, parece que foi tipo ontem. Não, pior que não. Acho que ele não escreve, tem uns 8 programas por aí. É mesmo? Por aí. Tá justo. Começando pelos e-mails, onde o senhor da eternidade falou de um jogo fantástico de mulherzinha sendo entrevistada por um crime. Você Her Story. Her Story. Você vendo aqueles vídeos ali, você se sente com todas as cartas na mesa e provas, mas não consegue provar a verdade. Realmente é um jogo muito bom, de fato. Uhum. Eu joguei nessa última semana. Jogou até o final? Joguei. Eu estudei tudo. Você estudou ainda tudo? Você estudou o caso todo? Ainda me fudi, porque não era o que eu tava pensando. Tu errou? Pô, mas eu meio que saquei. Ah, eu tomei um flip, cara. Você tomou um flipzão? Tomei. Não, tipo, na hora que eu saquei, eu tomei um flip, mas aí depois eu saquei. Não, eu só pensei assim, não, peraí. Aí de repente eu tomei um flip. Caralho, não, eu só tomei um flip no final mesmo. Então, foi esse final que... Ah, foi esse final que você tomou? É. Ah, não, esse eu tomei. Ah, esse não tinha muito como anteceder, não. Não dá pra ver aqui. Era muito farofa. Farofa. Mencionaram também os casts sobre os ouvintes. Eu só ouvi um e tinha medo de ouvir o outro, pois o primeiro tem o Pyron, eu achei meio merda. Voltamos pra nota. Finalmente as pessoas voltaram a xingar o Pyron e não a mim. Isso é bem melhor. Xinguei o Pyron, não me xinguei. Voltamos à norma. Falando de alguns jogos do ano, o cast tem 49 minutos, foi mais ou menos 12 minutos dos jogos do ano e 37 minutos sobre FIFA, PES e futebol em geral. Eu não sou fã do gênero, então pra mim foi um porre total. Cara, mas isso é mais feitiço com o 101, né? Sim, mesmo que não seja a gente, o tema vai desviar facilmente. Exatamente. A gente ainda não tinha lá mais ou menos um controle, porque não era nosso gravar. Pior ainda, né, cara? A gente ainda tem um mínimo de seriedade e controle. A gente pensa, pô, galera, não, na moral, vamos falar sobre o tema aí. Mas ali não tem como pedir controle. Agora, sobre Resident Evil 7, achei vacilo não ter chamado o Solid que zerou no Madhouse. Vocês não chamaram o Solid, não, seus cuzões? Chamou no dia, ele falou que não podia. Ah, tá. Então, porra, foda-se ele. Aliás, eu lembro de ter visto isso em conversas do grupo, porque eu mesmo não participei desse troço. Madhouse é o quê? É a dificuldade mais alta? Sim. A dificuldade manicômio. Ah, não, por isso que ele tava apanhando que nem um condenado no stream, então. Eu achava que era porque ele é ruim. Talvez seja um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. É, com certeza. Quando eu perguntei ao Pivot se ele gostou do jogo no Discord, o Solid já tava no final. Então ele poderia argumentar bem também sobre a experiência dele. De facto. Foi uma grande perca. Mas se no dia ele não tava lá, fazer o quê, né? Não tava lá, regra é clara. Agora, sobre as discussões. Resident Evil é uma grande franquia que, né, faz basicamente o gênero de survival horror. Sim. Sim. Sei que tem jogos antes dele que eram nesse gênero, mas como já discuti em castes antigos, foi o Resident que botou um nome. Mas depois que ele fez o gênero e foi avançando com os tempos, meio que se tornou franquia Maria vai com as outras opiniões fortes. Não, é verdade, ele tem toda a razão. Mas isso acontece com todas as franquias, eu acho. Sim, você pega... Tipo, quando a franquia fica longa demais... Começa tipo, a entrar na onda que tá rolando na época. É igual até porque se, 4, se o jogo não se atualizar, também nego fica na merda, nego fica pobre. Sim, porque a galera é a mesma coisa. Exato. Não tem muito como agradar todo mundo, né? Ou é a mesma coisa, ou então é não, agora tá um shooter genérico. Ou então tá muito diferentão. Tem muita bala na minha arma. Tá muito diferentão. Todo mundo botava ali uns dedados de Resident e depois chegava que você tava fazendo certo sucesso em cada jogo. Acho que isso explica o 4, 5 e o 6 serem tão diferentes. Diferente do resto da franquia em si. Não, o 6 é praticamente descaracterizadaço. Pera, aquele da africana e do Chris é o 5. Sim, o 6 é o que tem 3 histórias diferentes. Na verdade, tem 4. O 6 eu nunca joguei, então. Na verdade, tem 4. Você joga com o Chris e com o amigo Sniper, você joga com o filho do Wesker e com a menina do 2, que agora cresceu. Pô, qual é a graça de você jogar Resident Evil com o Sniper, porra? Não, é de que ele é um Sniper, mas você tem a escolha de jogar com o Chris, que é brucutuzice, ou jogar com ele, que pode resolver de longe. A cara do zumbi. É, porque o Chris é praticamente um lutador agora. É ele com aquele taco elétrico fazendo a festa de perto. Nossa senhora. Eu posso estar errado, mas cada jogo não tem um diretor diferente ou coisa do tipo. É, o 4 é o último com o Shinji Mikami, por exemplo. Quero fazer ideia. Pra mim isso é meio errado, pois para um novo diretor pegar algo do antigo e foder tudo é muito fácil. Resident 7 para mim é um bom jogo. Excelente, gostei muito do que vi. Mas pra mim ficou com cara de spin-off. Cara, mas é assim, todas as mídias são assim, cara. Você não tem como contratar uma mesmo diretor eternamente pra fazer a parada. Eventualmente vai ter que... Mas se o cara tiver com muita disposição. E eu te falo de você, cara. Eu acho que é bom pra você dar uma cara nova, um refreshment pra série. Você é, contanto que seja um cara que sabe o que tava fazendo. Não sei. Ah, sim, não. Isso não aconteceu. Sempre corre o risco de ser uma cagada total, mas porra. Dá aquela derrapada num cocô na pista e sai explodindo. A GG falou que se passa 5 anos após o final do 6. Mas isso é confirmado mesmo? É coisa certinha? Pois no 6, basicamente metade do mundo já tinha sido dominada. Não, são algumas cidades, incluindo Washington no 6. Cara, se a GG falou é porque é verdade, confio. É, no Resident Evil a gente não questiona ela não. É brabo. Ainda mais que ela anda com a Monique. A Monique é outro o cérebro que só pensa em zumbis e matá-los. O que é com essas mulheres em jogo de terror, né, cara? Eu não entendo isso. Engraçado que filme elas não gostam. Não, é... Eu acho que gosta sim, eu acho que gosta sim. Não, não, a GG tem o pavor. A GG não gosta? Sério? A GG tem pavor de filme de horror. É, aí é bizarro mesmo. E no 7, o protagonista não parece nem saber da existência da Umbrella e coisa do tipo. Antigamente tinha muita gente que reclamava de um policial criando balas, que é o caso da Resident Evil 3. E nesse jogo volta isso e você é um civil. Cara, assim, eu posso estar errado aqui porque eu não joguei essa porra a fundo, mas que eu saiba, eles quiseram fazer uma parada bem diferente mesmo. Meio. É quase um spin-off mesmo, como você disse. Tipo, sim. O cara é só um brother e tá lá na casa se fudendo. É, ele sabe fazer bala, é ponto. É. Agora vamos lá. Eu acho meio errado um cara relativamente normal entrar numa mansão, matar geral, sendo um civil, e vai embora apenas com a mão cortada fora. Sobre os protagonistas do jogo, que são a família Baker, por mim o Jack é o melhor vilão e ponto. É muito carisma nele. As conversas que ele tem com o Ethan enquanto tá tentando matá-lo é ótimo. Ah, são ótimas. Obrigado. Vamos colocar concordância! É? E quando você tenta pegar o carro e ele tá perto, te tira pra fora e fala: minha vez de dirigir, é foda para um caralho. É muito filme de ação, na minha opinião, isso. O vilão que dá uns repartês assim é meio hollywoodiano demais. Eu apoio. É, não, se rola o meme, se rola aquela frase de impacto de Lisa, estilo Stallone Schwarzenegger, tá bacana. Sim. Eu critico esse jogo apenas pelo fato dele não parecer que segue fielmente os antecessores. Mas é um bom jogo. Vocês são muito presos numa fórmula. É, vai todo mundo tomar no cu, cara. O jogo é bom. Bom, é bom, pronto. Essa visão primeira pessoa eu acho que foi feita pra vender mesmo VR, pois a graça do jogo é jogar em VR. Deve ser do caralho jogar em VR. Deve ser um cagaço. Sim. Tem até mecânica de VR que você não pode fazer no jogo normal, tipo olhar pra trás. Irado. Eu estou me limitando a spoilers, mas dizem que aquele último personagem que aparece no final é na verdade o Hank, e que seria uma ótima forma de oficializar o Hank na história principal dos jogos. Não faço ideia que porra é essa. Hank é aquele super soldado da máscara de gás que tem desde 2? Ah, tô ligado. É, pois ele sempre aparece como um personagem extra ou coisa do tipo, ele é tipo um dos melhores personagens. Foda-se o Wesker perto do Hank. O Wesker tá morto, menino. Menino, o Wesker tá morto, menino. Passa lá em casa pra ver papai. Resident 7 é como eu falei, Maria vai com as outras. Os jogos que fizeram mais sucesso nos últimos 3 anos é da forma que o jogo foi feito. Não reclamo disso. Acho até legal os clássicos clichês que o jogo tem. Mas depois que o hype passa, o hype, que ótimo. Passa o hype, você ficou muito loucão. Você vê que o jogo tem ali vários furos e coisas que não fazem muito sentido. Os mofados mesmo. Tipo assim, que eles viram mofados, a porra da mão de todos criam lâminas em todos os pequenos detalhes. Que o fazem um bom jogo. É bem diferente esse Resident. Caralho. Caralho. Ele tava bem, ele tava indo bem. Aí de repente ele enlouqueceu. Acho que ele ficou enlouquecido pelo hyper. Uhum. Ele ficou muito hyper. Sim. Eu costumo falar que o final B para mim seria o verdadeiro final, pois o A é muito Disney. E não, eu não gosto de final Disney Resident Evil. O jogo tem muita cara de spin-off, até pelo fato de mudar bastante o perigo. Tá batendo na mesma tecla, hein, fera. É, as pessoas costumam falar que os spin-offs de Resident Evil são ruins. Daí fizeram meio que um jogo da série principal com cara de spin-off e todo mundo amou. Não entendo a fanbase desse jogo. É meio que ou que você ama muito ou você odeia. Não entendi, cara. Porque você falou que você ou todo mundo ama ou todo mundo odeia, mas você deu uma opinião bem razoável e bem neutra sobre ele. Então, confuso. Então tá tranquilo. Ou então a gente assume que ele não é da fanbase, né? Justo. Não, mas aí faz todo sentido. Tipo, as pessoas que odeiam também não são da fanbase, eu acho, né? Tipo... Ou são e se revoltaram. Não é. Foi a próxima vez que vai e não compra. Fã é tudo mulher de malandro. É mesmo? Só dá tapa na cara. Meu Deus, acho que vai ser cortado. É uma expressão popular. É, infelizmente é. Boa noite, senhores. Se cuidem e até um próximo vídeo que provavelmente vai demorar eu mandar de novo. Não mando muito a fim de enviar e-mails, mesmo de cast que eu tenho algo para falar. Escrever-se mais para aproveitar que o cast está fresco na cabeça e é bem bem cedo estou sem nada para fazer. Entendi. Agora nego manda e-mail pra gente quando tá sem nada pra fazer, tá cagando, tá ligado? Aí fala, ah, vou mandar e-mail aqui já. Não, eu tô soltando fezes aqui, tô expelindo, tô escrevendo umas paradas. Isso é a nossa vida, Darwin. Isso que a gente se tornou. Nego manda e-mail pra gente cagando só. Somos lixeiros. Somos literalmente lixeiros. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo. Pois é. Então manda pro. Caralho, mosquito, filha da puta. Mosquito! E Lucas E diz: olá, Daigo, senhor da eternidade. Lucas E escrevendo aqui. Ele não tinha inventado um outro nick, maluco? Acho que ele vai explicar isso agora. Ah, tá. Bem, explicando rapidinho sobre o que falei semana passada sobre o meu novo nick Razor Earth. Ai, caralho. Sim, estou tentando me tornar um jogador profissional de Paladins. Nossa senhora. Mas era muito fracasso, para ser mais exato. Dito essa parte que mudou suas vidas, vou direto ao caso. Mudou minha vida mesmo, cara. Porra, tô torcendo por você, cara. Mas se fosse você, escolher um jogo menos cuzão. Sei lá, Battle Ride, por exemplo? Battle Ride é bem cuzão também. Sei lá, é Overwatch, CSGO... É, Overwatch é uma boa, né? Tá bombando. Até LOL é mais digno, eu acho. Que porra, cara, eu joguei Teladis, é legal, é divertido. Mas sei lá, não me parece que vai deslanchar, sabe? Virar esporte. É um clone de Overwatch, gratuito... Meio cuzão. Ah, é aquele bicho errado. Caralho. Nossa, mais uma toca. Não, esse foi um carro. Deu um flip louco aqui. Um 360 aí. É, saiu, rodou mais do que devia da garagem. Justíssimo. Gênios. Tá, manda ver. Enfim, o jogo é bom, o jogo é interessante. Talvez seja errado, talvez faça sucesso e foda-se. Ah, mas ele saiu tão na rabiola do Overwatch que eu acho que não dá, não. Sei lá, cara, às vezes é. Não tem aquele jogo de que é tipo um genérico escroto de CS que faz sucesso? Esqueci o nome dessa merda, Global ou qualquer merda. Ou, sei lá, cu de pau. Agora eu tô lembrando do Arma, mas o Arma não, não é Arma, não. É um jogo bem cuzão de grátis. De grátis foi forte. De grátis. É um jogo bem cuzão de grátis, eu não lembro o nome. É tipo, sei lá, cara, foda-se, não vou lembrar. É. Se foda. Se alguém lembrar, manda uma mensagem pra mim e fala. Enfim. Gostei da parte que disseram no cast sobre Resident Evil 7. E como tinha dito antes, adorei o gameplay. Só que eu acho que os participantes inventaram muita coisa de forma precipitada. Como assumir que o protagonista lixoso tinha um passado importante ou uma justificativa pra ele ser um merda. Já que as pessoas normais não sabem usar lança-granadas. Peraí, ele é um merda? Porque, porra, eu vi muito pouco desse jogo. Mas, cara, o maluco corta o braço do maluco, o maluco não dá um fuck. Não, ele parece um cara normal só. Não, faz um garrote ali na hora e fica de boa. Não, ele não é um cara garrote. Normal, não. Ele parece um cara sinistro. Se alguém corta meu braço fora, começa a choramingar que nem um filho da puta. Pô. Agora, lança-granadas é tranquilo. É só se preparar pro coisa, apontar e atirar. É, lança-granadas eu acho que eu saberia usar de boa. Eu teria mais facilidade de usar um lança-granadas do que fazer um garrote no meu braço, eu acho. Com certeza, sozinho ainda? É, eu acho que eu ia entrar em choque e ia desmaiar. Enfim, as pessoas normais não sabem usar lança-granadas ou ficam quietas ao terem seus braços decepados por uma motosserra. Entendi. Ele é um merda ou não é um merda, caralho? Acho que não tem nada sobre o passado dele diretamente no jogo. Enfim, foda-se. Sei lá, o Ethan é um lixo. Perspectiva e... O cara é um lixo, mas ele tipo, faz um garrote no braço. Eu tô confuso. A perspectiva em primeira pessoa só validou por conta do dispensável VR. Dispensável? Você jogou com VR, fera? Ou você tá dizendo dispensável no sentido de que é opcional? Enfim. A história é muito fraca e mal detalhada em relação a todos os incentivos canônicos. Bom, até aí, foda-se. Quer dizer, tá, ser fraca é ruim, mas ser mal detalhada em relação aos incentivos foda. Sendo que até o 6 tem uma puta quantidade de detalhes na história por meio de textos. Será? É, aquele bando de file que você acha. Isso tem mesmo. Enfim. Mas no jogo tem muito pouco disso. Ah, eu acho isso meio... covarde é a palavra? Tipo assim, você tem uma história maneira pra contar, mas você meio que não conta isso no jogo, e aí você bota os papelzinhos. Sim. Não, eu gosto quando isso expande, igual nos Resident Evil mais antigos. Não, sim. Quando 3, você 4. Vê um segredo, um detalhe, uma parada que faz sentido, mas a história toda é coesa e legal, beleza. Mas, porra, a história ser uma merda com o Kickhunter e você expandir a história pra ficar alguma coisa decente com o texto, sei lá, é bem covarde, mas tudo bem, mas é uma opção. E os Bakers são a parte de maior carisma naquilo tudo. Bom, acho que esse é o ponto, né? Até porque você é você. Você é você, você foda-se. Sendo que o final deixou um monte de pontas soltas e o estilo visual do jogo ser muito abaixo dos visuais mais elegantes que tinham na série, com aquele filtro de sépia constante. Ah, mas faz parte do clima, né? Enfim. É o climão bucólico. Aquele personagem do final, eu espero mesmo que seja o Hank, ou algum outro membro da Umbrella Special Squad, e que haja algum sentido nesta merda de mindfuck no final, porque aquilo não ser a DSAA, eu não faço ideia de correr essa. É a organização do Chris. Ah, tá. Ou Terra Save, é uma sacanagem e nem faz sentido. Cara, não faz sentido, até que faz sentido. Sentido, né? Mas enfim. É isso, os times da semana. De resto, curtam a chegada de Zelda Gaiden, Ninja Zelda. Que porra é essa de Zelda Gaiden? Ele tá chamando Nioh de Zelda Gaiden. Que porra é Nioh? Nioh é aquele jogo da da Koei Tecmo, que é Dark Souls com um samurai. Ah, aquele que tinha um, que um cara, sei lá, fez uma demo e mandou pros caras, os caras compraram? Não, isso é outra coisa. Nioh, ele tá sendo preparado, acho que desde 2009, 2008, por aí. Bom, não faço ideia que porra é essa. Enfim. E amaldiçoem o mundo por trazer sequência de 50 tons de merda antes de 50 tons de preto. Isso eu já não faço ideia do que seja. Bom, 50 tons de merda, ele deve estar fazendo uma referência a 50 tons de cinza, eu imagino. Agora, 50 tons de preto, eu não sei que porra é. Deve ser aquela merda de... aquela paródia, sei lá. Paródia? Não tinha uma paródia, tipo, Todo Mundo em Pânico, que é tipo 50 tons de cinza, só que é um negão? Caralho, não vi isso não, mas deve ser legal. Com certeza, eu também não vi não, mas eu vou falar. Enfim, tchau, beijo. Até tchau. Agora, o último, que é do Sheldon da Fazenda do Orson. Diretamente da Fazenda do Orson, aqueles maravilhosos US Acres. Fala aí, seus quebradores do Jojo, aqui é o Sheldon, a.k.a. Escondidinho de Presunto. What? Vamos deixar quieto. Vim parabenizar vocês e comentar do que realmente interessa e foi o ponto alto da semana passada, que é a leitura de e-mails. Aê! Aê, elogios! Elogios! Aê, elogios! Aê, elogios! Que beleza. Não sabia que o pai do fera que participou do episódio, que eu nem parei pra escutar, não valia a pena. Nossa, esse aí já jogou um Resident Evil 7, né? Porra. Esteve envolvido nos episódios de molarização coletiva do fera pra, do pedra pega para capar do eixo Rio São Paulo. Não, agora de quem tá falando? Tá falando do pai do De Martino? Caralho. Ah, deve ser do pai do De Martino. E que já tinham cantado a bola de fazer um Grace Adventures, Tatami is Unbreakable. Falando nisso, eu tenho uma dúvida para o Daigo. Eu não sabia dessa treta em São Paulo entre a galera do Jiu-Jitsu e do Hapkido. Na verdade, até já tinha ouvido falar, mas nunca botei fé. Falava assim. O único lugar do mundo onde se falava disso era na extinta comunidade artes marciais do também extinto Orkut. Caralho! Deve ser uma violência essa comunidade. Porra! Eu ouvi falar, tinha um brother meu que mexia com eles. Eu nunca fiz parte, não. E por sinal, minha dúvida é de se o Daigo não era membro ativo dessa comunidade. Não. Pois a forma dele de falar e xingar é idêntica ao do povo que lá frequenta. Tava, ó, pessoas de garbo e elegância, então. Mas não, não fazia parte. Um brother meu me contava histórias. Um brother meu do Muay Thai me contava histórias. No mais, é isso. Return to your corner, Big Monster, e wait for porrada. And wait for porrada. Cara, esse vídeo é o melhor vídeo, cara. Será que ainda existe Rio Heroes em algum lugar underground do Rio de Janeiro? Meu Deus, será? Cara, deve... por que não, né? Eu quero que exista, sério. Eu também quero, cara. Sério, se eu descobrisse onde é que é o Rio Heroes, eu juro que eu ia assistir. Eu pagava o que for, sabe qual é? Porra, mas pagava mais caro que o ingresso do UFC pra assistir essa merda. É muito mais true. Mais caro que o ingresso do UFC saiu o quê? Uns 600 pau? Eu pagaria 600 pau fácil pra ir no Rio Heroes, cara. É, naquela... Porra, é gente caindo na porrada de verdade, sabe qual é? Eu tô ligado. É lindo? É violento? É maravilhoso. É criminoso. Barreiras acabam toda noite? Sim, é mágico. Então lá. É o fim desta leitura de e-mails. Siga rumo ao programa desta semana, que por conta de nós termos alguns gravados, eu não faço ideia do qual seja. Eu acho que é o Disco Ninja. Eu espero, porque senão eu vou ter dado um puta spoiler. Mas agora falta apenas uma coisinha. Qual será a nossa moral para a semana? Faz um tempo que a gente não dá uma moral, né? Moral real mesmo? Moral real. Uns 2 meses, talvez. Caralho, tá ruim de moral hoje. É, o Brasil tá sem muita moral. A gente tá sem saber o que dizer. A gente tá tomando exemplos de pessoas ruins todos os dias. Eu sempre volto ao básico, que é não seja filha da puta. Por exemplo, imagina que você mora no Espírito Santo, tá? E aí a polícia militar entra em greve, vamos dizer assim, hipoteticamente. Se isso acontecer, você não vai pra porra da loja roubar a porra da loja, entendeu? Não é porque, só porque a polícia tá em greve, não significa que liberou geral, caralho. Mas se você não porra rouba, não é depois. O único motivo pelo qual você rouba é porque quando você não rouba é por causa da polícia, que você é preso. É que no Brasil tem aquele conceito, né? De que, tipo, não é crime você cometer crime, é crime você ser pego, né? É, o que dizem é isso, né? Só é crime quando te pegam. Só é crime quando te pegam, tá certo. Se a polícia tá em greve, foda-se, não tem crime. Existe crime. Então, o que temos a dizer é muito simples. Não seja escroto. Isso é básico. Porque senão você não vai poder reclamar quando as pessoas forem escrotas com você. Sim. Na real você pode, essa é a magia da hipocrisia. Hiproquisia. Hiprócrise. Hiprócrise. Mas chega disso, pois logo mais tem mais e saco escrotal. pra fazer um pouco diferente, resgatar a nossa temática de mesa de RPG que há muito não temos aqui no nosso podcast, nós vamos fazer um Disco Ninja com os temas para as melhores cenas dos melhores jogos de RPG de mesa que nós já tivemos. Só que eu nunca joguei RPG, eu acho sobre crianças de apartamento. Mas eu acho que você não precisa botar a música durante o RPG, mas quando você relembra a cena, tem música na sua cabeça, pelo menos na minha tem. Na minha tem Elimar Santos. Eu só consigo pensar em Elimar Santos e Michael Jackson. Só o que aquele jogo que é boxe era só e... Porra, eu só lembro disso. E eu nunca joguei RPG com música enquanto eu era criança, só depois que eu era muito mais velho. Depois que eu era bem... Que é você é. Quer ler o Iva? Você, a dois, a três, isca. Mas como é que vocês botavam música? Alguém gravava um CD player ou já tinha um riquinho com laptop na época? Não, então, na época não era bem. Levando em consideração que isso foi um pouquinho antes do Bastion Toku nascer, o laptop já era algo bem vendido. Okay. E eu tinha bastante o hábito de ouvir muitas trilhas sonoras de filmes e de animes e de jogos. A gente não fazia isso não, a gente deixava tocando música agradável, de vez em quando a gente mudava pra uma que fosse mais no tema. Não, mas o Daigo deixava a rádio da NET tocando, ele e o Granville. O que eu costumava fazer era pegar os... Rádio da NET, você é player, moleque, tá achando o quê? O que eu fazia era, eu escutava muito trilha sonora de anime, de jogos e de filmes, e baseava as aventuras em algumas músicas que eu ouvia. Elas me inspiravam a criar cenas, seja pro personagem que eu queria fazer ou pra parada que eu queria mestrar. E eu usava essas músicas na hora que eu tava nessa situação, porque essas músicas, além de terem me inspirado, elas tinham uma boa composição com a cena. Afinal, eu tinha feito a cena a partir da música. E foi uma experiência muito legal. Recentemente eu tenho ouvido algumas trilhas sonoras que têm despertado isso de novo. E surgiu a ideia desse tema. Muito bonito. Muito bonito. O que você acha isso, Lápis? Foda-se, muito bom. Olá. Muito bonito. Ué, vou ficar comentando a sua escolha de tema? Que porra é essa? Oscar agora? Quando você fala que eu escolhi esse tema, eu falo, realmente, é muito legal, só que esse aqui. Mas o Ryan Gosling veio com o terno da Borelli, muito bonito. Aparela, qual é a regra do primeiro round? Round 1, meu filho, é a música de entrar na cidadezinha e ir na taverna. Ou um, ou outro, ou por que não, os dois. Ou o contrário, você sai da taverna, vai pra cidade, vai dar porrada em alguém. Esse rolê aí. Uma das coisas mais clássicas em aventuras de RPG é a taverna, o lugar onde inicia a aventura, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas pegam a quest. Taverna é um símbolo para ou um lugar de encontro das pessoas, onde rola o social, rola treta, rola bagunça, rola bebedeira e rola o início de uma grande jornada. É, então, são as duas palavras que você aprende no RPG, taverna e masmorra. De vez em quando até jornada também. Jornadas. Masmorras e dragões. Tavernas e cachaças. Um RPG baseado em pinga, por que não? Um RPG baseado em pinga, por quilerazos e ninja inimigo. E Arthur de Martino. Tinha quase esquecido o Dadinho da Vitória, mas ele tá na gaveta aqui. Dadinho da Vitória, nos presentei com a primeira pessoa que será o Ilat. Ah, mas sou eu. Eu tinha escolhido 3 músicas. E aí o ninja inimigo veio com os temas dele. Eu falei, não, eu vou contra escolher. eu tenho um argumento. Eu reescolhi todas. A minha música pra taverna, cidade, foda-se, ela é tocada no momento em que você vê uma merda acontecendo na cidade com um amigo seu, ou com alguém que é importante pra você. E aí você falou, meu irmão, é hora da treta. Esse é a famosa do... Bateu no cara! Bateu no cara! Essa é a música quando você e os seus camaradas ficam andando um do lado do outro e vão andando devagarzinho e o povo da cidade fica olhando. Ah lá, os tretadores, cara, vai ter porrada! Esses malucos são tudo ruim. Selecionei Disco Ninja, Greninja, não sei o que tá tocando hoje. Por favor, um tema de One Piece Overtaken. Sobretomado. Thank you. New Challenger! Killerazos! Killerazos, meu amigo! Killerazos! Qual que é o tema de hoje? Satanás! Disco Ninja, mesa de RPG. Lê lá no, lê lá no WhatsApp, vai. Depois você volta aí, vai. Ah! Olha só, o primeiro momento, se não me engano, toca essa música, no anime, inclusive, é quando estão em Arlong Park, e o Arlong faz a merda mais federal de todas, e aí a Nami fica muito puta, e é nesse ponto em que você tem a reviravolta da personalidade do Luffy pela primeira vez, que nos episódios anteriores, nos capítulos anteriores do mangá, toda a estrutura de personalidade do Luffy é construída em cima de: a coisa que eu tenho de mais importante na minha vida é o chapéu. Não encoste no meu chapéu. E aí quando a garota tá lá sentada chorando, tentando se mutilar pra arrancar a tatuagem no braço, ele tira o chapéu, bota o chapéu na garota. Aí depois pega os outros três caras e eles vão andando e gritam: Arlong, venha pegar! Ele manda um toma conta disso pra mim, que a porrada vai estancar. Cuida aí do meu chapéu, vou ali assar um peixe. E depois toca na Ilha dos Homens Peixes junto também, numa cena igual, só que aí já tem mais gente no meio do caminho. E em outros momentos, quando estão indo pra Enies Lobby, também toca um pouquinho. Muito bom, é muito bonita, é muito fofa. Eu acho simpática. Eu acho que é a minha música preferida da trilha sonora de One Piece. E é a música que você escuta e dá vontade de dar um soco na mão aberta, tá ligado? É hora da trilha. Continua tocando ela até hoje? Não saiu da trilha ainda, não? Toca, de vez em quando toca. Mas é mais raro agora, né? É mais raro. Ela toca às vezes quando tem um cliffhanger no final de episódio. É mais raro tudo hoje em dia nesse anime. Mudou a animação, mudou a porra toda. Daqui a pouco é mais raro ter coisa acontecendo. É por isso que eu digo, cara. É porque já tá há muito tempo. Então deve ter várias e várias trilhas sonoras. Um episódio de 3 minutos começa a ter cena inédita com 9 minutos. Episódio. Caralho. Recapitulação. E é porque agora tem uma cena prévia. Antes da recapitulação tem uma cena já fixa, que vai mudando os tempos em tempos. Ela tem tipo 2 minutos e meio. E a abertura tem 2 minutos e meio. Então já parte de 5 minutos. E aí quando o cara quer enrolar na recapitulação, bota aquelas cenas lá que são meio paradonas. É, eu acho ótimo. Faz uma economizada, né? Isso é One Piece. E facilita teu trabalho também. É, que trabalho? Não sei o que você tá falando. Mas enfim. Eu também não sei. Eu falei trabalho retoricamente. Ah, e um dia a gente tem que fazer um meta Disco Ninja sobre músicas pra tocar no Disco Ninja, tipo, música do Dadinho da Vitória! Dun, dun, dun, dun. Eu tenho aqui um documento, um extenso documento, vou ficar falando sobre ele e vou falar da próxima coisa, que foram as sugestões dos ouvintes num tópico de muito tempo atrás. Pelos avatares do pessoal aqui, eu tô vendo que é bem antigo. O documento é de 2013. É isso aí. Vai falando que tá cansando o braço de ficar apunhetando o dado aqui. Vambora. Ok. Ninja da Ninja! Inimigo! Ninja! Vamos lá. Recentemente, eu baixei uma quantidade considerável de trilhas sonoras, de filmes, de jogos e animes novamente pra botar na minha. Pirata! Google Play. Não, algumas eu comprei. Comprando trilha sonora. Só que outras eram absurdamente caras, tipo, $250 a trilha de Final Fantasy XV? O quê? $250 a trilha do Final Fantasy XV? No Play Music. Isso é uma situação difícil. Mas, caralho, peraí, vai lá, vai falando aí, vai. Que parada agressiva. Eu lembro que eu procurei essa porra e achei muito caro. Mas enfim. E uma das trilhas sonoras que passaram a morar no meu coração foi a trilha sonora de Fairy Tail. Fairy Tail é um anime que tem uma temática de fantasia fantástica medieval shonen bolada. Magia! Magia! Não, pra mim vai ser sempre chamado de cu de fada. E cu de fada tem uma ambientação meio RPGística, mas a trilha sonora ela é bem refletindo isso. Fantasia épica, fantástica medieval, magia e porrada! Meio celta, meio rock, é uma mistura de celta com rock and roll pesado e todas meio empolgantes. Nem fala, cara, eu tava procurando trilhas de funk celta mais cedo. Funk de funk dum, celta. Dum, dum, dum, dum, dum. Isso? Não, funk 70, só que um lance meio celta. Miami Bass é do século XV. E o que é pior é que existe. Claro. Depois faço pra vocês. Olha só, a trilha sonora do Final Fantasy XV está a R$68, gente. Continua caro. Sim. Mas, cara, acho que você trocou a tua região do Google Play Music pra, sei lá, Zimbábue. Disco Ninja, por favor, toque a música Taverna de Fairy Tail, que eu esqueci o nome. E eu vou começar a falar assim até abrir o link que eu mandei e ter o nome da música aqui. The Will to Fight. A vontade de tretar. Exatamente. É a taverna, meus amigos. A taverna é o grande ambiente em que você está conhecendo os seus parceiros de jornada pela primeira vez ou reencontrando eles. Sou uma filha miserável de canecas vazias. O mesmo pode se dizer de todos os botecos, não é mesmo? Você descansando de uma grande jornada, uma grande aventura, você contando os seus espólios e exibindo seus grandes, suas grandes conquistas, ou você apreciando o seu amigo Bardo, que é o momento que ele brilha, que ele vai tocar pra galera se divertir. E eu acho que essa música, bem como boa parte da trilha sonora de Fairy Tail, remete a esse clima mais fantasioso, e essa em específica me faz imaginar dentro de uma taverna. Eu estou lá com o meu copão de hidromel, né, servindo hidromel, contando casos com os meus amigos e contando vitória das grandes aventuras que nós tivemos. Como nós quase não sobrevivemos das garras daquele grande dragão vermelho no final da masmorra, que por pouco não matou o nosso amigo Quileraso. Entendi. E aí, agora vamos para a próxima aventura? Não, aí nesse momento, um mensageiro do rei entra dentro da taverna e fala: atenção todos, eu preciso de um guerreiro, um paladino, o que mais tem no grupo de vocês? Eu preciso latino. De um férigo! Satanás, um bardo, um bardo. Caralho, cara, eu adoraria ver um grupo que tem Satanás ali no meio. E o Satanás, assim, tipo, um cara gente fina pra caralho. Porque ele só faz o que ele tá afim de fazer. E o que ele tá afim de fazer é não se meter na vida dos outros. Que filosofada brabíssima, vai. Não, porque se você for pegar e ler as paradas de satanismo, o que eles falam é: viva a sua vida e não se meta na vida dos outros. Se os outros se meterem na sua vida, você vai lá e acaba com a pessoa. Simplesmente isso. Satanás. A gente tem umas paradas aí de adorar o cão e tal, mas aí fica por elas, por elas. Aí, a gente já falou bastante coisa que mais faz frente, mas acho que é a primeira vez que a gente fez uma apologia ao satanismo. A gente, explicou. A gente só falou das paradas. A gente não falou, vai lá e faz isso, corta a garganta do seu amigo e bebe o sangue dele. Mas só, gente... só fala pras pessoas. E relax. Ouçam Shaft Lua de Metal. Isso, rola o dado logo aí, vai. Como rolar o dado, porque a gente não sabe que o Daigo... Yeah, o Daigo! É eu! Bom, como eu disse, eu jogava RPG com os brother sem uma trilha sonora fixa. A gente só colocava os discos que a gente queria ouvir e ia rolando. Uma vez só, ouvindo nessa época já de ouvir funk o tempo todo que eu fico, ouvir funk 70 o tempo todo, isso, eu vamos pensei assim. É tipo o bonde do Tigrão que ele tava ouvindo. Tem que explicar. Apesar de que eu ouvia as coisas que eles roubaram pra fazer as bases do bonde do Tigrão. Bonde 242 é mó bom. Caralho, Headhunter. Sim. Essa essa trilha em particular eu só ouvi uma vez e calhou de estar rolando numa hora que a gente estava andando na cidade atrás de um informante mesmo. É um tema maravilhoso da banda Black Hill, seminal, grupo pioneiro do funk carioca de verdade, não esses troços que vocês ouvem aí. É funk também. Chama-se Chega Mais, do disco Gafieira Universal. Sou mais o... Então pede aí uma música, mano. Pô, é grita, essa, grita pro DJ. Ô, DJ, ô, fila da puta, ô, cornel. Põe essa porra dessa Gafieira Universal aí. Chega mais. Vai ficar legal, imaginei você dançando este som universal, feito com amor, tocado com o coração, e você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando, vem chegando, chega mais, feito com amor, tocado com o coração, e você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando, vem chegando, chega mais. Chega mais, chegando, agora vai ficar legal. Imaginei você dançando este som universal, feito com amor, tocado com o coração, e você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando, vem chegando, chega mais. Banda Black Hill é muito bom, recomendo o disco Maria Fumaça, de 77. Assim como a música do Ilapso, eu acho que essa música parece muito os quatro brothers andando na cidade prontos pra tretar. São sete, né? Rio de Janeiro, 1979. Os caras andando no meio dos fuscas verdes, amarelos. É tipo um apalão passando também. É, que os carros eram muito mais coloridos e bonitos e belos. E tinha carro amarelo e carro verde, carro azul, carro rosa. E todo mundo era fusca ou era opala. Era muito, porra, que época, que fase. Hoje em dia todo mundo sem graça, tudo preto, branco e vermelho. Fala do meu pai. Prateado. E Lapso 76. O grande carro, hoje em dia carro é 1.4, 1.6, 2.0. O pau do meu pai era 4.1, filha da puta. Pra você ver. Bebia que nem um animal, mas também... Bebia que nem você na sexta-feira. Mas... mas voava que nem um pássaro. De certa forma, tava na família já o gene, né? Aquela porra, né? Você pisava, ele respondia. É, pisava, ele voava. E aí, bora rodar o dedinho? Vamos! Ai, caiu no chão. Killer Azul, a marca assassina do meu celular. Seu celular é azul? Caralho. Aí, me dá só uma coisa aqui. É. Só pode ser medieval? Não, qualquer coisa. Ah, é? Funk 70? Assim, se for taverna cyberpunk, vai ser bem fora da caixa, mas tá valendo. É, porque eu ia botar uma aqui que eu tava pensando, porra, cara, é que quando a gente jogava lá em Resende, eu costumava botar uma sonzeira lá, catava umas trilhas sonoras de filmes normais, mas sei lá. Conan, né? Eu ia botar a música do Conan Tantian Sword pra tocar, porque é uma música que é legal de você botar quando você tá indo lá numa cidade, daquela ambientação, e você busca fugir daquelas músicas mais clássicas. Por exemplo, eu botei o CD de Star Wars do episódio 3, mas eu evitava tocar aquelas trilhas mais clássicas. O que que eu fazia? Eu pegava, pulava essas músicas e deixava rolar só aquelas que a galera não costumava prestar atenção porque tava rolando e não marcava, sabe? É a trilha que você tá ouvindo e fala, pô, beleza, encaixou com o tema, não tá se destacando porque não tá quebrando o clima, e nem tá se destacando demais que todo mundo vai bater o ouvido, vai falar, putz, quebrou o clima, é Star Wars, tô pensando em outra coisa. E dá assim, rolava de jogar isso em D&D, a gente botava junto com 3D&T, qualquer coisa, funcionava. E aí, o que que eu resolvi escolher pra gente? Cyberpunk, a trilha sonora que a galera mais pensa em botar vai ser Blade Runner. É o filme que todo mundo viu. Eu tô muito frustrado que que você não vai escolher a música da cantina de Star Wars. Não, cara, essa é uma música muito clássica. Se você põe assim, tipo, ou você vai querer fazer aquela parada, olha, galera, isso aqui é galhofa, vamos pegar, estamos jogando Star Wars, é a música da cantina, show, vocês estão em Tatooine. Aí, legal, todo mundo show, vocês estão em Tatooine, veja bem. Se você estiver jogando RPG de Star Wars, você botar essa música, tipo, vocês estão no Yawning Portal em Waterdeep, eu boto essa música, fudeu, quebrou o clima da mesa, vai virar RPG galhofa. Ah, mas aí são os caras que não tem controle. Você também não tá pondo controle neles. Não, cara, é um momento que a gente vê assim, que tipo, você tá lá pra jogar com a galera, tá lá pra se divertir, a galera tá ali no meio da semana jogando pra desestressar, você não acaba falando, não, vai ter que interpretar de tal jeito e tal. Não, deixa fluir. Deixa a galera se desestressar. Então, é isso que eu tô falando, você não vai querer forçar eles a fazer também. É. Mas qual é a música, Pablo? A música é Raining Steel, do Perturbator. Roda aí, Disco Ninja. Caralho, chovendo aço. Vou botar aí. Tá certo. Banda metida retro, foda-se, né? Pô, é muito bom, cara. Eu não sei se é banda, não sei se é um cara só, o que que é, mas eu já comprei uns dois discos dele. É, três até, eu acho. E aliás, é não, tá. Agora eu sei quem. É o cara lá que trabalhava com os malucos do Daft Punk. É um cara só. Pode ah, é? Trabalhou com o Daft Punk? Porra, que foda. Se você mexe com house e retro foda-se na França, você é um desses caras. Porra. Não importa a música que você botou, eu tô ouvindo. Eu tô lembrando do episódio do Jaspion, primeiro, que tem a mesma cena. Sim. E pô, Cyberpunk é um tema que eu gosto muito. Tá chegando aí o Interface Zero, que eu ajudei a financiar. E provavelmente eu não vou mestrar também, porque essa é a vida. Por que você não vai mestrar? Você quer sair do barril? Ih, não, cara. A parada é que já tem. Porra. Não, já... nunca vou sair do barril. Que isso? Não, eu tenho. Cara, acaba que uma vez no barril, cara, você fica no barril direto. Com certeza. Cabe sempre mais um marinheiro. Com certeza. Tem prometido essa mesa aí pro PH de Star Wars. Tem uma outra mesa de Star Wars que tá prometida também. E uma de Faroeste usando Deadlands, que a gente já desistiu dos Devils. Uhum. A gente não entendeu direito como é que funciona o sistema, então a gente vai jogar Savage Worlds. Ok. Provavelmente essa mesa de Cyberpunk vai ficar lá pra frente e vai ser mais uma promessa vazia pro Ludobardo, que adora Cyberpunk. Uou! Pô, maneiro! Caraca! Aí ficou meio parecido com o Johnny Bravo, né? Ih, putz, cara, não vai dar! Putz. Ih, eggnog! Caralho! Então, cara, esse final de semana eu vou ter que dar aula lá em Porto Alegre, depois eu vou lá pra São Petersburgo. Será que ele tá dando aula no mesmo lugar que eu tô de aula em Porto Alegre? Na FGV? Possivelmente, cara. Olha aí. Aonde? Na FGV. Foda-se! Quem termina o round, começa o próximo round. Mas o Killerados, eu acho que nem sabe o tema do próximo round. Caralho, o tema do próximo round é treta na estrada, né? Não, é treta aleatória, combate aleatório. Treta. Treta. treta, mas não é treta boss, entendeu? Ele não botou tá. O chá dele aí no... Porra, é que, porra, boss é a minha treta preferida, cara. A gente tem uma música muito boa de treta. Mas pode ser um chefe aleatório também, então tá valendo. Pode ser um chefe que você não sabia quem encontraria. Pode, ué. Tá, então, cara, vamos pode lá. Pode ser tipo Moreia gigante. Caralho. A gente, quando eu jogava a D&D lá com o meu pessoal lá em Resende, teve uma época que mudou os personagens lá, tipo, basicamente só dois do grupo original sobreviveram, os outros jogadores rolaram novos personagens. Ih, rolou time skip? Não, o time skip foi de nem um dia, eles ficaram presos na masmorra lá de Cormira e tentaram fugir, tretaram com a galera toda lá, acabaram morrendo um monte. Só que era uma treta do Zentarim pra eles. E aí, quando eles conseguiram fugir lá e, tipo, se explicar tudo lá pro Azon Quarto, o Azon botou um Wyrmslayer dele, que era um kit de paladino, pra ir junto com eles e falar, olha só, ajuda essa galera aí, vamos descobrir o que os Zentarim estavam querendo fazer. Aí era foda. Quando o Killerados começa a falar, às vezes eu acho que pra conversar com ele, você tem que ter um entry level, assim. Não, mas isso é óbvio. Essa parte é a parte fácil. Aí o que acontecia? Fudeu. Porque eu tinha um jogador que era paladino matador de dragão. E a gente usava uma versão simplificada da kit do Wyrmslayer, que a Dragão Brasil tinha colocado. Se não me engano, Dragão Brasil 40, que vinha adaptação do Coração de Dragão. Dragon Slayer. E aí era uma merda, porque eu tinha que botar dragão toda hora, senão o cara ficava me enchendo o saco. E era assim, tipo, vocês estão andando, encontro aleatório, ainda bem que era perto na região ali das terras centrais do ocidente, tinha uma floresta que era reduto de dragões verdes, acho que é Wyrmfang Forest, se eu não me engano, e ela ficava perto de Asbravin, que era mais ou menos a cidade ali, que era o hub deles. E aí era, pô, vai pra ali, encontrou o dragão, e tinha uma música especial que o Tércio, o jogador que jogava com o Wyrmslayer, porra, vocês vão me zoar, né? Mais uma pessoa que eu tô falando o nome aí. Sim. Ele parava, levantava, não. Porra, dragão, tem que botar essa música. E aí ele soltava Metallica No Leaf Clover. Era a música dele de matar dragão. E aí era sempre assim um dragão aleatório que eles estavam encontrando. E dava uma caralho, que aleatório. Ah, caralho. E agora eu explico por quê. Toca Disco Ninja, por favor, antes que o Killerados fale até amanhã. Agora que vocês ouviram a música, que vocês já sentiram a pegada dela, uma pegada muito foda. E a história dessa música, pra gente, vem da seguinte acontecimento. Naquela época que a gente jogava, tava estourando um fenômeno que não durou muito tempo não. É até uma pena, porque era muito legal, se bem que acho que hoje não passa mais dos 15 anos. O fenômeno do AMV. Pra quem é novinho aí, não tá ligado nas paradas... Novinha! O AMV era uma forma da gente conseguir ver uns animes lá, porque na época ou você pegava uma fita que o cara gravou um VHS em low-fi pra poder caber 6 horas naquela porra, e aí você comprava isso nos eventos de anime e conseguia ver, sei lá, Lord of War inteiro com uma fita branca lá de seu cabeçote do seu videocassete não pegava. pra gente conseguir ver anime diferente, a gente baixava os AMVs. Os caras pegavam, sei lá, música de Evanescence e botava junto com o Naruto. Pegava luta do Dragon Ball Z e botava No Leaf Clover. É o Cell lutando contra o Gohan Super Saiyajin 2. E esse daí marcou muito a gente. Era a primeira vez que a gente tá vendo essa luta antes de passar na Band. A gente ficou maluco com isso. E essa música virou música de porrada contra inimigo foda pra gente. Só lembrando um detalhe. Lembrando um detalhe bingo BFS, né? Que Lerados não tinha TV a cabo. Então, assim, tinha que ser antes de passar na Band, porque a Atlante não tinha. É. Não era foda isso. Eu vou te falar que essa experiência do AMV é muito válida, porque uma música, inclusive do Metallica, que ficou muito marcada pra mim foi Hero of the Day, por causa de um AMV de Dragon Ballzinho que eu vi, que foi muito foda também. Caraca, eu acho. Eu achava esse AMV muito forçação de amizade, cara. A música no metalzinho americano e um anime lá. Não, esse aí são os mais modernos, são os frutos. O Hero of the Day não era baseado no movie do Dragon Ballzinho, o movie que resurgia? Exatamente. Ah, esse AMV. Nossa, o que você chama de moderno, eu tô achando que é sei lá, futuro, então. Daí pra mim é moderno já, pô. Tem 10 anos isso aí. Vambora. Tadinho, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Amigos, música da treta, música da porrada, música da violência. Eu acho interessante. Música do Daigo. A música do Daigo, ela tem que ser empolgante ao mesmo tempo que dá pra você a vontade de sair no soco, no braço, na espadada, na magia. Na taigueira. Na taigueira, no Tatsumaki. E eu sempre me preocupei em ter um tema que sempre deixasse as pessoas mais aceleradas. Mas assim, tipo, caralho, vai, vai, pula, bate agora. Agora eu vou dar um mortal de costas e vou cortar no impulso com a espada e tal. E, novamente, eu escolhi um tema do Fairy Tail, como eu escolhi todos esses temas, porque esse tema dá uma empolgação muito foda e ainda cria aquele clima de fantasia fantástica bolada sinistra. Disco Ninja, toca, por favor, aí o tema que eu vou olhar a música, que eu não lembro o nome de novo. Devil Slayer. Mata o capeta. Não mata, não. Não te fez nada. Tanto Fairy Tail, cara. Então, como eu falei ainda há pouco, Fairy Tail é uma trilha sonora que eu me identifiquei muito nessa questão de RPG, de mundos fantásticos medievais, magia e Hadouken. E me remete muito ao clima do meu RPG favorito. Me remete muito ao clima do meu RPG preferido, que é o Exalted. Exalted é um RPG baseado em uma fantasia medieval épica, baseado em coisas como animes, Street Fighter Victory, Final Fantasy VII, Crouching Tiger, Hidden Dragon e várias outras coisas que remetem à construção dessa fantasia medieval shonen super poderosa que eu curti muito. E esse clima tem muito a ver eu pegando uma espada pra ser sua de 3 vezes o meu tamanho, girando e socando a ferida do vento em cima do cara. Pá! E lutando. por isso, eu curto muito trilha sonora que encaixa perfeitamente nessas minhas imaginações loucas, lembrando as aventuras de Exalted que eu tive. É isso, fui breve. Caralho, cara. Tipo, toda vez que você fala de Exalted, eu fico com muito tesão pra comprar. Cara, tenha tesão, é muito pica. É, o problema é. Tenha tesão, né? Tenha tesão, vírgula. É muito pica. É muito pica. Por favor, usem essa frase em contexto. Use essa frase no seu jeito de hoje. Aí você vai ver lá no Drive-Thru RPG pra comprar a parada, $60 mais envio, que não sai por menos de 30 ou 40, porque a parada é pesada, plus capa dura. É, não sai. Não tem, pô. Não, português não, mas na Amazon não tem, não? Tem, mas é esse preço, BR, cara. É, a Amazon BR deve estar saindo uns 200 contos, deixa eu ver aqui. Justo, era o preço. Cara, o preço de RPG, essa porra aí. Os livros da quinta edição estão saindo $50 agora. Tá na quinta edição? É, eu tô comprando todos, cara. Tá assim, aquele negócio. Opa, vou comprar esse livro. Comprei todos e não vou mestrar nenhum pra galera do BFS. Só pro Lupe, pro Ximenes e pros meus amiguinhos aqui. Caralho, cara, tô devendo continuar a aventura do Lupe e da Silvia. Killerado, vou fazer o seguinte: se tu comprar esses livros e tu me emprestar, eu mestro. Fudeu! Qual? Exalted? Cadê? Exalted? Vou abrir o cartão. Eu mestro no Batman de Soco, a gente faz live dessa merda. Então tô comprando agora, peraí. Caralho! Pivote, não faça pivotadas com isso. Muito tarde, Dai. Oh, meu Deus. Tarde demais, Dai. Hardcore, ok. É, Exalted BR não tá disponível, não. Ah, não, peraí. Esse preço que eu vi é usado. Ou é... Não, peraí, vamos embora. É livro, livro é livro. Vambora. Vambora. Oh! Tan, Dadinho! Vai! Dai, Grion. Epa, já estamos lá de novo. Só uma coisa antes, que tesão é esse de fluir em papel para jogar RPG? A gente bota num tablet, pô. Mas você tem tablet? Eu tenho dois aqui na minha frente, pô. Pô, a gente precisa de fluir papel, matar árvores. Gosta muito de matar. A árvore já tá morta nesse caso, né? De fato. Pra gente tem funcionado muito bem o Roll20, cara. Eu comprei o pacote lá do. Que é o Starter Set D&D. A gente tem jogado alguns domingos de manhã aí. E, tipo, eu nem preciso comprar um livro. De manhã. É, tipo. 8 da manhã é madrugada, cara. Tem razão. Lembra no dia lá que eu cheguei de manhã e falei boa noite ou boa tarde pra mulher do supermercado? Caralho. Cara, lembro como. Recebendo Daigo e Granville no Rio de Janeiro. Vamos lá, Daigo! Tema da treta, porrada! A treta? Treta. O que faz você remeter a treta? Qual é o som que vem na sua cabeça quando vem a treta primeiro? Pô, é... Ou alguém gritando, ou porrada, ou barulho de espada. Não, no seu caso vem o... Bateu no cara! Bateu no cara! Eu tenho várias trilhas sonoras para treta pré-postas na minha cabeça. Eu só preciso escolher uma ou de vez em quando ela vem automaticamente. No caso, eu escolhi uma que eu realmente colocava direto quando a gente jogava Lobisomem. Quando ia ter treta, eu pegava o meu trocinho de jogo de videogame, colocava o Guilty Gear 1. Nossa! Ou seja, aí... quase todo momento, porque Lobisomem é treta atrás de treta atrás de treta. Graças a Deus que é. Vamos dizer que sim. Graças a Deus que é. Não tem que preocupar com social nem porra nenhuma. Você quer matar Wyrm, você quer matar vampiro, você quer pegar uns esquemas com mago pra matar mais gente, por aí vai. Mas o mais importante agora é a música. E você, seu DJ, você levanta errado daí, pai. Foi pra nós. Keep Yourself Alive, a trilha sonora de Guilty Gear 1. Tema de Sol, o cara mal. Guilherme é uma trilha bem de porrada estancando. É um heavy metalzinho assim, tchana, tchana, tchana, tchana, tchana, e dá vontade de cara. Sem vocal, com vocal estraga todas as pessoas. E olha que caralho. Eu gosto, cara. É, mas cantando One Piece, cantando Guilty Gear. Não, mas aí você tá olhando a versão japonesa. Eu já falei que a americana é que é o lance. Não, você tá equivocado. Assim, sim. Que essa é uma trilha sonora proibida pra você ouvir enquanto dirige. Eu acho extremamente perigosa. Tem pior, a do Initial D é pior nesse caso. Que é feita pra isso, é feita pra tu ficar dirigindo igual um maluco. Pra driftar em cima das pessoas. Pode crer. Inclusive, o nome da banda é Move. É tipo, sai! Olha só, a trilha do Guilty Gear, desse que você escolheu, ainda era o Lapis Lazuli ou não? Não, essa parte aí é o Daisuke Shuatari tocando. É o Shuatari, ok. Daisuke Shuatari, pra quem não sabe, é o cara, é o criador de Guilty Gear. Ele desenhou, ele fez todo o character design, etc. Ele pensou nas mecânicas do jogo e ele fez quase toda a trilha sonora. Todos os instrumentos tocados por ele. Ele ainda meteu a mão na programação também, porque ele ele programou também. Ele tinha 24 anos na época. Tipo isso. É um homem da renascença. É um músico, programador, é sul-africano. É. Eu falo essas paradas, eu me sinto um merda, cara. É pra sentir mesmo. Clássico da vida. Mas olha só. Esse Shuatari é japonês, tá? Lembra disso. Ele é asiático. Tá, africano também. Na verdade ele é sul-africano, tem esse detalhe, nascido na África do Sul, mas ele é japonês, né? Você olha pra cara dele. Foi meio preconceituoso isso que eu falei. Mas. Cara, ele é japonês, africano. Ele é o Afrojack. Algum som. Ele é sinistro, cara. E ele tá novo ainda, né? O cara tá com 40 e poucos anos agora. Então ele era mais novo na época do Guilty Gear, o que só piora. O Guilty Gear é 97, ele é de 73. Não, é isso mesmo. Ele tinha 24. 20, ele tinha 19 anos, então, né? Quando o Guilty saiu. Não, 24 mesmo, tô maluco, tô fazendo a conta ao contrário. Tinha 24 anos, é isso mesmo. Só errei quando pensei estar errado. Mas assim, é pra gente se exigir merda mesmo. Mas essa parte a gente só precisa falar do cara. Metade das coisas que ele fez na vida já dá merda, né, gente? Guilty Gear faz 20 anos agora esse ano, né? Opa, pena que já fizemos um casting. Pode fazer um revamp. A gente pode fazer um sobre o X-Zord antes que ele continue a Deuses da vitória, energizem esse dadinho com todo o poder para escolher a próxima pessoa. E lá. O meu tema de encontro aleatório na estrada originalmente seria o tema de batalha de Final Fantasy XV, que é o jogo do encontro aleatório na estrada. Você tá realmente falando na estrada, encontro aleatório. Mas aí eu mudei e fui full anime. Se for de noite, então é um encontro muito aleatório com um demônio gigante invocado da Spador. Um capeta. Mas aí eu troquei tudo e fui full anime. E eu selecionei o seguinte cenário. Eu gosto muito de dizer que todo mundo hoje em dia gosta de bater no peito pra falar que odeia Naruto. Mas todo mundo é naruteiro quando o Disco Ninja toca aí Strong and Strike pra você. Essa música corre com os braços pra trás. É, são dois momentos, né? Todo mundo é naruteiro quando toca Haruka Kanata e Forte Ataca. É o poder. Mas será que consegue ser naruteiro quando é o Akira Kushida cantando o Hakuna Matata? Com certeza. Eu acho que aí fica mais ainda. O cara dos anos 80, quando vê o Dr. Gori cantando Haruka Kanata com papel na mão, lendo a letra, aquele ridículo. Eu acho que foi no Chile aquilo, na Argentina, eu não lembro. Foi aqui, porra. Não, não foi aqui no Brasil, não. Foi no Brasil, não. Não, teve aqui também. Rapaz, o vídeo famoso, que é o que eu sempre vi, não foi aqui, não. Não fizeram isso com um cara aqui, não. No Chile, shoutouts do Victor. É, isso aí. Mas tem isso. Tem o Akira Kushida, que é o cara que canta a abertura de Giban, por exemplo. Jiraiya. E canta umas músicas de Jaspion cantando Haruka Kanata. O cara é idoso já, lendo a porra da letra no papel, errando várias vezes, porque foi na porra do evento, né, o que dá pra pagar, não dá pra levar o Asen Kung Fu Generation, e aí fala, ô velhinho, canta Naruto aí, é karaokê agora, tu não é japonês? Tu não curte? Mas, e essa música é uma música muito boa, e aí é de uma época que Naruto era muito bom ainda, né, cara, nessa... Cara, Naruto pode ter todos os defeitos do mundo, mas a trilha sonora, principalmente a trilha sonora original, as primeiras OSTs, elas eram incríveis, por quê? Porque elas misturaram o rock mais pesadinho, animado, de hard e tal, com um estilo musical muito ninja japonês. Ocidental japonês, cheio. É, aquele sertão. Muita flauta e tem guitarra e batuques doidos com bateria também. Tarras, para... sons. Bem massa, velho. E Naruto também tem um mérito, cara. A TV Tóquio não economiza na hora de fazer as animações das aberturas. As aberturas geralmente são todas muito bem animadas e eles escolhem bem as músicas. Então dá pra tava você, sei lá... Era a puta do cu de ouro? O quê? Até aí, ué. One Piece é da Bandai, da Toei, e é uma porcaria, do mesmo jeito. Dragon Ball também. Toei, estúdio Filipinas. É, Toei, Hong Kong, Toei Filipinas, Toei Singapura, só é porcaria. Não é nada de bom, mas... É porque já tá tudo garantido mesmo, o dinheiro já tá ganho, aí eles fazem qualquer besteira. Mas é basicamente isso. Né? É Flórida. Vambora, Eu peço agora, nesse último round, que você anuncie as regras e comece com a sua música escolhida. Nesta última rodada de Disco Ninja 13, chutei, hein, que é o... Não, esse tipo 18 já. De Disco Ninja 27, temas para o RPG de mesa da porrada estanca Tire 20 no D20. Nós falaremos de temas para o seu golpe especial. Quando a sua barra de poder chega ao máximo e você sente que a batalha pode estar perdida, é aquele momento onde você dilacerará todos os seus adversários e obliterá-los a com o máximo de sua energia e poder, rolando aquele... Caralho. 20 automático no D20. Para o tema desta terceira rodada, eu escolhi novamente um tema do Glorioso... Não, mudei. Não vou mais colocar de One Piece a outra, não. Eu vou... Já mudou! Que eu... Não vai ter a quarta rodada, eu vou usar a quarta rodada nessa. Eu vou, pra não repetir anime, pra não desprestigiar esse último que falta aqui, falar de um tema glorioso do melhor anime de todos os tempos. Qual é o melhor anime de todos os tempos, Ninja Inimigo? Jojo. Cara, não é uma resposta errada. Não é uma resposta errada. Mas não era... Eu vou te falar... Vou te dar uma outra chance. Pensa... Pode pensar pra trás. Pensa aí, infância. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Disco Ninja, toca aí agora Yusuke Power Up, tema de Yusuke Cabeludo, Saiyajin, pra você. Cara, essa é puta que me pariu. que eu tô pensando? Eu não sei, me diga você que tá muito longe. Eu não consigo ler pensamento na Gávea. Tem que estar mais perto. É aqui. Crise na Gávea! É aquela. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Essa é a música de briga. Não, essa é a música de briga comum. Aí o Sweet Power Up é uma que toca, por exemplo, quando ele vira laser. Pega lá o espírito do laser e enfia a porrada no Sensui. Depois toca de novo, acho que mais de uma vez até, no Torneio das Trevas já. E toca quando ele vira Lei Zen de novo contra o eu ia falar Muku. Yomi. Contra o Yomi. Yomi, né, no torneio. Caraca, isso tocou na manchete? Claro. Ah, tocou, em 98. Tem tempo. Tá, então rola aí Disco Ninja que eu tenho que me refrescar de memória. Já até rolou, você tá chapado, você já ouviu. Você chegou bêbado, não chegou? Mas tocou aí, você ouviu, você lembra de atenção. Ó, como eu sou teu brother, eu vou fazer o seguinte, apesar de ser o mestre RPG pra gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui pra você de novo, ó. Eu vou falar pra você que é essa aqui, ó. Essa aqui. Botei pra você. Sete sobre isso. Ah! Que é esse tema do Yusuke ficando Super Saiyajin branco. Então, olha. Então. Olha. Então. É, não foi esse cantor, não, mas tudo bem. Cara, isso aí é um gato no cio, moleque. Tá que pariu! É um gato na vontade. A foto é um gato, não, né? Não, pro café, né? Então tá maneiro. É que eu tô pensando, não. Ok. Dadinho da Vitória, não me decepcione. Diga quem será o próximo a invocar a música com o Disco Ninja. Nos dê seu poder. Caralho, eu saí em todas as segundas vezes de todos os rounds. E se o Dadinho quer, Dadinho terá. Meus amigos, Ninja Inimigo! É, saiu um Dadinho. A música é a música do golpe especial. É aquele momento em que o protagonista para, brilha e você vai dar o seu golpe. Ou é aquele momento em que você ligou o power up, você gastou o teu cooldown e fala: agora tu tá fudido, brother. Tá fudido, tu vai ver qual é o BOOM! É o momento que você vira Super Saiyajin. É o momento que você dá o Kamehameha bolado pela primeira vez, maneiro. É o momento que você dá o seu ataque especial mais 2 do 3DT e fala: ferido vento! Saika! Disco Ninja, por favor, toque o tema de Fairytale novamente. Fierce Fight Against Demons. Porque. Pô, os caras tudo discriminando os capetas. Fazendo referência a Inuyasha e as músicas são todas de Fairy Tail. Falou ferida do vento umas 3 vezes já. Eu acho que ele não curte as músicas do Inuyasha. Eu vou te explicar exatamente por quê. Porque o meu personagem. É, tá tocando a música. Meu personagem na aventura de Exalted que eu joguei por mais tempo e foi, coincidentemente, a única aventura de RPG que eu tive início, meio e fim, em várias campanhas que teve uma história fechadinha e a gente tava pensando em escrever uma história comunitária de After Years depois, mas enfim. Ele tinha a aparência dele era o Cloud do Kingdom Hearts e. É muito blightado já, né? Nossa, isso, mas... sério, já blightou, já morreu. É, te falar que essa história aí de escrever deixa uma história. Deixa eu falar por cento que eu tô falando, daqui a pouco tu fala. Presta atenção. E o golpe especial dele bolado era um golpe tipo. Parecia muito com a Ferida do Vento, porque ele dava um porradão com a espada no chão e saía um mega raio de luz. que destruía na frente a porra toda. Então, como eu vou contando essas histórias, olhando essa música e lembrando muito desses momentos, eu acabo fazendo referência a esse golpe, e aí o único jeito de eu traduzir esse golpe rapidamente para as pessoas é gritando Feliz do Vento. Ok. Famoso casino que... Fala, Clerado. E olha, te falar que essa história de pegar as aventuras do grupo de RPG, fazer um After Years e escrever livro, tá dando uma grana, hein? Godirro, com aquele livro dele, tá vendendo bem aí. O problema é que o mundo de Exalted, ele é muito copyrightado, e se eu escrever qualquer merda, eu vou tomar no meu cu, assim, adapta. Brocado. Não, é. Tipo, adapta. Você não precisa ser no mundo de Exalted, você pode usar as regras de Exalted e inventar seu próprio mundo. Ah, pode ser. Aí, tá vendo? Ó, já tem aí pro próximo, é, baixo frente RPG. Dá 5% aí pro Clerazzo. Gente, eu tenho até 2 capítulos. Porra! Vocês querem ver essa merda? Eu vou achar e passar pra vocês. Pera aí. Olha, eu vou te dizer, alguém que pode dar uma revisada aí no texto, fez um serviço maneiro pra mim, é o Dr. Ximenes, hein? X-Menes. Ximenes. O próximo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Killerazo. Porra, sabe qual jogo combina muito com um poder especial? Ataque especial, aquele final que você bomba ele pra caralho porque você tá lá no final da vida? 3DT. 3DT. Tu chega. Eu ia falar Fate só pra quebrar, porque todo mundo sabia que eu ia falar 3DT, mas, porra, vamos lá pro 3DT mesmo. 3DT é uma muito maneira, que é chamado poder oculto. O poder oculto permite você botar os pontinhos na parada que você quiser. Chega assim e vai falar, porra, poder oculto aqui, vou, pô, subir a minha habilidade, o cara ficou mais forte. É aquela parada, usar o Kaioken, tá ligado? Você fica mais rápido, mais forte. Então, se você tá na merda, você sabe que você vai morrer. Você olha pros seus amigos, e se você ainda botar a parada do paladino, que era magia ataque final, que você dá uma porrada de dano lá e se sacrifica com isso, porra, nego chora, fica lindo, o mestre bate palma, aí você pega, joga o poder oculto, aumenta teu poder e usa com BOOM! BOOM! BOOM! Golpe atrás de golpe! E sabe que música que tem que tocar nessa hora? Qual música? Diz pra mim. Urenai no Ken! A música do Ken? Sério? É. Porra, você assim, ah, carregou o poder, aí começa a dar cada golpe, e aí cada golpe você fala uma frase longa, e o cara vai tomando, e aí você continua falando, e o inimigo tomando, começa a responder. Porra, fica uma parada muito, muito, muito foda. Mas é disso, aí você foi lá e colocou a versão do Kageyama ainda por cima. É, com certeira. Porque, porra, é a versão. Mukisa, Mukisa. E aí, vai pedir a música? Vai pedir ou não vai? Porra, Disco Ninja, você vai tocar ou não vai? Ele quer saber o que é pra tocar. Sim. Pois é, cara, ele não é assim não, ele não lê pensamentos não. Toca aí Kurenai no Ken. Pedindo com jeitinho. Ok, mas um e aí? Um pouco mais. Ok, um pouco mais. Combo é a coisa de apelão. Combo foi a primeira e única regra que eu conheço do 3DT que foi banida. Foi, tomou banhammer. Eu acho tranquilo. Porra, qual é o jogador de Magic que vai lá jogar um friendly com os amigos e não vai puxar 4 Black Lotus do bolso? Mais os 4 Dark Fury. Black Lotus não dá mais, dano. Não, Black Lotus vai te dar as paradinhas lá. É, vai te encher de mana preta. Você vai, manda preta, e você chega lá, pum, dá um, os Dark Banish, instruiu tudo do cara, aí ataca só com aquelas criaturas 2/1 sombra lá e pronto. Com essa descrição, eu acho que estamos satisfeitos. Gente. Sim. Né? Assim, cara, pô, é o Combat você Magic. Vai banir as regras? Você Exódia. Pode banir as regras. Exódia. Tipo, a Exódia, né? Exódia, você tirou Exódia, acabou o jogo. Mas olha só, regra banida, beleza. Mas, cara, não é diversão, né? Tu tá lá com seus amigos e usar regra de ouro, a parada mais roubada de vampiro. Não há regras. Não, a regra de ouro é que você diz qualquer regra que deve ser abolida ou não. Se não tem regra, os caras podem banir também, então. Porra. A minha regra é que não tem essa regra. E por cru trovão. A minha regra é a regra que não tem regra de ouro, GG. Um time loop! Aí tu bota regra de prata, chuva de prata e. Nossa, que não. Que é? Chuveirinho dourado. Killer Asus! Killer Asus, meu amigo! Momento que. Killer Asus! Momento que. Killer Asus! Tá com essa parada de fazer mim. Em vez de. É tipo o Beto Carreiro aí. É isso aí, essa parada. É que on the fly é muito melhor fazer. Tan, tan, tan, tan, tan. Daigo! É, só sobrou eu. Vocês sabem que eu ainda uso o dadinho da vitória do, das posições do erótico, né? Okay. Saiu nuca. Nuca é o Daigo. Nuca é bom, bom. Bem pouco erótico. É, foda-se. Bom, eu verbo, fico excitado, né? Com bater nas pessoas. É... Nuca, aqueles caras. É, mas verdade. Nuca geral. Nuca geral. Vai dar um cotovelão na nuca de todo mundo. Vou chegar no cano. No cano. Na treta. Agora deixa eu ver. Golpe fatal. Golpe. Rissatsu. Por que não? Vamos ser o Eabu logo todo de uma vez. Rissatsu! É. Que coisa, eu já lembro do Guy no Street Fighter Alpha fazendo isso. Hissats! Eu lembro do Sop. Hissats! Kayaka Bashi! É aquele negócio de atirar as bolinhas em alta velocidade, não? Não, esse ele tem jogo, né? Ah, são vários. Tudo é Hissats, alguma coisa. Tiro certeiro, qualquer coisa. É, atirar sementes em pessoas. Enfim, eu escolhi uma música que é de um. De uma banda de japonesa clássica. O Spectrum, mas ficou conhecido porque um wrestler americano safado usava ela como tema de abertura. E como o wrestling japonês é quase um animezão desde sempre, eles tocavam a música do cara na hora que ele ia dar o finisher dele, que era o Lariat. Aliás, a razão pela qual nós chamamos um braço de ferro correndo de Lariat é este homem. Stan Olha Hansen. Só. Stan, o cowboy Hansen, o rei do Lariat, o rei do laço. Por que não? Porque você tomar uma porrada. E ele batia pra fuder. Pede a música! Você não, calma. Se ele não gostasse do cara, o negócio era pra fuder. Machucava, quebrava a costela, era bonito. O nome da música é Sunrise, da banda Spectrum. Rise, oh rise, oh rise. Ah, isso aí tá indo muito longe. Tem que falar que essa é life. Oh life, oh life. All life, all vida, all azar. Daigo, me descreva a cena que você imagina quando tá tocando essa música. O maluco começa a berrar pra caralho, tipo, ah, desgraça! Ah! Tipo aqueles vídeos de briga de aí o cara cata um pedaço de pau, vem correndo e dá aquela reta na têmpora. Aliás, lembrei de um vídeo bom pra acompanhar esse momento. Espero que esteja na postagem, deixe-me buscá-lo. Coisa rápida, eu prometo. Pera aí, cadê? Abre logo o YouTube, pelo amor de Deus. Carai. Ah, sim, aqui está. Eu queria, enquanto isso, recomendar o melhor vídeo do YouTube dos últimos tempos, que é o cara que comemora que ganhou o Cristiano Ronaldo no FIFA e ele joga cadeira na televisão. Ele fica tão tiltado que ele não. Ele tá num mixed feeling, ele não sabe se ele fica feliz porque ganhou o Cristiano Ronaldo ou fica triste porque ele destruiu a televisão dele. É muito bom, né, cara? Eu não entendo até hoje porque o cara destruiu a televisão. Sem querer, aquilo. Foi sem querer, foi uma reação de tipo. Hã? É verdade. É. Ficou maravilhosamente tonto, é isso mesmo. É bom que lembrou aquelas épocas de vídeos de gente destruindo a televisão com o emote, né? Lembra? Que era moda na época. Porra! Cara, saque rápido! Na mão do cara, né? Pois é. Enfim, pôs o vídeo aí. É singelo. É singelo. Eu gosto de jogos Disco Ninja, mesa de RPG, que me dá uma puta vontade de jogar RPG. E eu quero muito testar como é que a gente consegue achar uma plataforma boa online pra jogar RPG. Senhor B, me dá uma ajuda aí que tu joga essa Nós porra online. Nós vamos jogar numa mesa de verdade, cara. Numa mesa branca. E vamos jogar ao vivo. Eu estou sentindo isso, eu sinto este dia chegando. Dentro em breve, pouco tempo. Eu uso Roll20, Skype ou Discord, dependendo da situação. Roll20 de graça, tem várias fichas já prontas para vários sistemas. E a gente vai transmitir pelo Twitch. Porra, esse nosso aí, porra, rola umas aventurazinhas. Cada um na sua casinha, jogar, com a câmerazinha apontando pra si, ou o avatarzinho brilhando. Vai ser assim, pode rolar a mesa branca aí também, né, cara? Pode rolar a mesa branca, vamos invocar uns espíritos, é isso mesmo? Espírito maneiro, cara. De noite. Nós vamos. Mas não pode ser do Umbral, não, tem que ser os espíritos do bem. O que? Satsu! Kayako Boshi. Isso aí. Então, Nishimigo, agora você vai falar em tom de. Eu me dei um tilt agora. É, eu dei um tilt. Você vai falar em tom. Tá tiltado direto hoje. Vai falar em tom de radialista todas as mídias sociais do Baixo de Soco pra ser a gravação Nishimigo. É isso aí! É isso mesmo, Ilapso. Você pode acessar o Baixo Frente Soco no seu site www.baixofrentesoco.com. E a diversão não para por aí. Nós temos o nosso grupo do Facebook, o www.facebook.com/groups/baixofrentesoco, que é muito melhor que a fanpage do Facebook, que é facebook.com/baixofrentesoco. Nós temos o Discord do Baixo Frente Soco, que eu não sei o endereço, e foda-se a essa merda. A gente tem também o nosso Patreon do Baixo Frente Soco, que é secreto, muito difícil de achar. Nós temos também o nosso Twitch, YouTube e tudo /baixofrentesoco. Twitter. E o Twitter? Telegram. No Telegram, não sei. Todos os links estão na postagem. E aí, algo mais, senhores? Alguma coisa mais? Meus amigos, Hã? Eu quero pedir quero aproveitar esse espaço. Fala. Pra pedir pela volta das tradições do Baixo Frequência. Por exemplo, fala uma. Eu quero que, depois do próximo episódio, tenha um episódio review. Vamos ver isso aí. Porque 2016 foi um ano muito pra Fentex. A gente cagou no pau. Você acha? Sabe uma outra uma tradição boa da gente reprisar? Diga. Comentar lá no site. Ah, não. Vou desabilitar os comentários do site. Foda-se, comentários do site. E aí, o que mais? Música no começo do episódio? Já teve. É verdade, música. Já tá tendo. O que mais? Funk. Funk. Complicado, complexo. Pessoas erram menos agora. Tem que fechar. Mas vamos ver. Vamos ver isso aí. A dicção de todos melhorou muito ultimamente. Melhorou muito. Aí tem que chamar uns comentários novos, nada a ver. Deixa eu ver o que mais. Bloopers no final do episódio. Bloopers no final do episódio. Tem pouco blooper hoje em dia, né? Porque é verdade, tudo vira a episódio. Tá, a coisa vira tudo. A gente tá profissa também, a gente grava de uma vez assim, BUM! Oh yeah, baby. É. Então. Vai falar que a gente cagou no pau foi uma forma de escolha meio equivocada de palavras. Música de fim de fase do Sonic no final do episódio. Música de fim de fase. Eu sou mais uma que eu vou falar agora. Sobe o Elimar Santos aí, vai. Acabou. Eu e você.